Boa tarde a todos. Que a paz de Jesus esteja com todos. Mais uma vez, estamos aqui presentes, felizes por sermos acolhidos nessa casa. E vamos refletir nesta tarde sobre a influência que o medo tem sobre a nossa vida. Parece que não, mas nos nossos dias, todos nós estamos sendo bombardeados por notícias que nos causam temor. Muitas pessoas nem têm consciência direta de que estão sob essa influência das notícias difíceis, das notícias ruins. Nós ouvimos falar sobre muitos problemas em muitas partes do mundo, em muitas situações, e a gente vive uma vida tão atropelada, com tantas exigências, com uma correria tão grande, e a gente não vai tomando consciência do quanto essas influências dessas notícias causam sobre nós. E nós vamos acumulando isso, e isso pode se traduzir de diversas formas na nossa vida, como doenças, como essa agressividade que a gente expressa tantas vezes, nas reações que nós temos, em momentos tensos, em momentos de conflito. Porque o homem responde diante das ameaças de duas maneiras. O homem, eu digo, a nossa espécie, o espírito em evolução nesse planeta aqui. Ou a gente foge para se proteger, se defende fugindo, ou a gente contra-ataca. A gente expressa a violência, a agressividade como uma forma de defesa. E muito dessa agressividade que aflora em nós é sim herança do nosso passado primitivo, daquilo que nós já fomos como pessoas primitivas que fomos também. Mas muito disso é por não termos consciência também do quanto essas notícias que nos causam medo criam em nós uma sensação de insegurança. E aí nós respondemos com a violência, com a agressividade, nós respondemos com a força, muitas vezes, e não sabemos nem por quê. Porque estamos nos sentindo hoje muito ameaçados. Muitas vezes a fé que nós temos, ela não está sendo suficiente para nos dar aquela segurança que nos trará a paz, que nos trará a harmonia interior e que nos fará superar, nos fará vencer esses momentos. Alguém agora poderia objetar, poderia fazer o seguinte questionamento. Mas o homem sempre esteve com problemas durante a sua passagem no mundo. Se a gente voltar 100 anos atrás, o mundo tinha problemas, tinha conflitos. E é fato. Se voltarmos a 200, 300, a 1000 anos atrás, a 2000 anos atrás, o homem vivia uma vida realmente ameaçadora. E isso é natural, porque nós estamos num mundo material que tem os seus desafios, tem aqui as oportunidades para a gente aprender muita coisa. Mas nessas épocas passadas, a gente tinha menos conhecimento sobre as coisas. A gente sabia muito menos do que se passava longe de nós. A gente sabia das ameaças mais próximas. Então a gente era lá, uns 300 anos atrás, um camponês em alguma localidade aí do mundo, a gente temia os elementos da natureza, uma tempestade, a gente temia a fera, a gente temia um saqueador, mas o medo de uma guerra que estava se passando em um outro continente, nós não tínhamos, porque era algo que nós nem sabíamos que existia outro continente, existiam terras tão distantes, além-mar. Então a gente não tinha também esse fator dessa pressão como nós temos hoje, que os meios de comunicação tão intensamente nos trazem. Antigamente, você sabia de um... Antigamente, você sabia de uma situação difícil, de um problema que alguém passava, mas você não via cena de ninguém trucidado. Você não via cena de um homem enforcado, a não ser que aquilo tivesse ocorrido na sua localidade. Mas hoje, se você buscar os meios de comunicação, e se você tiver curiosidade, vai pela internet, você encontra cada coisa ali que realmente choca e cria um impacto muito grande. E às vezes esse acesso facilitado que nós temos a essas informações, ele tem um lado muito negativo, que é a banalização em relação ao sofrimento humano. Hoje, curioso, eu trabalho com adolescentes e observo isso. Eles lidam com coisas relacionadas ao sofrimento humano sem muita solidariedade, sem muita preocupação. Eles, às vezes, trazem imagens. Uma vez um aluno me mostrou, eu não queria ver, ele falou: professor, olha que interessante o vídeo. E me mostrou no celular dele. Era a cena em que os terroristas estavam cortando a cabeça de um jornalista americano. Isso algum tempo atrás, uns 3, 4 anos atrás. Para ele, aquilo era uma situação assim, banal. Para mim, aquilo chocou muito, foi difícil, mesmo com a minha formação, meu conhecimento, a minha experiência de vida, foi difícil trabalhar com aquela imagem mental, imaginando todo aquele processo ali, porque até então nunca tinha visto uma cena bárbara como essa. Sabia que acontecia, já tinha visto imagens, mas nunca tinha visto uma filmagem de algo tão grotesco, tão cruel. E aí a gente fica preocupado, porque hoje as pessoas, se elas não caem para esse temor excessivo, elas caem para uma grande indiferença para o sofrimento. E isso é algo realmente preocupante também. Porque enquanto a gente tem medo e reage à violência, é algo compreensível, é uma reação nossa. Mas quando a gente se torna passivo diante do sofrimento alheio, e se acostuma com aquilo, e acha aquilo normal, natural e aceita, sem maiores reflexões, é aí que a situação está bem preocupante. E até essa pessoa que se torna indiferente ao sofrimento, ela também está no mecanismo de defesa. Ela tende a não considerar aquilo como algo realmente importante, porque ela também não quer ter medo. Ela não quer viver esse medo dentro dela. Então ela acha que aquilo é algo que nunca vai atingi-la, ela nunca vai passar por aquilo. Então, ela considera que aquilo é como se fossem as imagens das produções cinematográficas, que são como ficções, aquilo não tem a ver com a sua realidade. Mas pode ter sim a ver com a nossa realidade, sim, porque hoje nós podemos estar vivendo um contexto de segurança, de paz, mas nós não sabemos o que o futuro nos reserva. Não sabemos as provas que nós temos no futuro, e aí vem até uma reflexão assim. Então eu devo me atemorizar hoje pensando nesse futuro? Também não. Nós também temos que tomar cuidado e imaginar de que passaremos por sofrimentos e por dificuldades. E precisamos estar conscientes do poder, dessa influência que o medo tem sobre as nossas vidas. E é por isso que trazemos essas reflexões nessa tarde. Não para que a gente tenha medo, mas para que a gente possa aprender a lidar com essas informações e prevenir essa influência nociva que ele tem sobre nós. Vamos partindo, então, de algumas informações que nós temos na literatura espírita, que são muito importantes para a gente compreender o potencial que o medo tem de nos prejudicar. Todos devem conhecer a história de André Luiz, foi muito divulgada, tanto pelo livro e depois pelo filme, não é assim? Muitas pessoas tiveram contato com a história de André Luiz a partir do filme, porque até então não conheciam o livro. E lá, André Luiz relata no livro Nosso Lar um episódio muito interessante, que é a repercussão que houve nessa colônia espiritual daqueles eventos aqui, quando estava prenunciando a Segunda Guerra Mundial. Aqui, o que se passa na Terra cria um reflexo nessas comunidades que vivem em torno do planeta, porque eles estão ligados afetivamente ao planeta. São espíritos que viveram aqui e têm os seus familiares aqui. Então, tudo que acontece no mundo, quando chega até eles no mundo espiritual, também cria muitas vezes situações de insegurança. E foi isso que o André Luiz relatou no livro Nosso Lar, quando ele, já um espírito que estava se recuperando, já estava até trabalhando, ajudando os espíritos necessitados ali na colônia, quando ele então recebe instruções do espírito Narcisa de que o medo poderia criar uma influência perniciosa, nociva, naqueles espíritos abrigados ali em Nosso Lar. Quem conhece a história sobre essa colônia espiritual, com certeza já desejou viver numa sociedade daquela, onde tudo é muito organizado, onde tudo funciona muito bem, onde as coisas estão tudo muito bem entrosadas ali, muito bem administradas, mas até lá é uma sociedade que está sob risco de se desestruturar e se perturbar em função do medo dos seus cidadãos. Foi aí que o governador de Nosso Lar na época e outros espíritos que trabalham nesse local tiveram por alertar, tiveram a intenção de alertar as pessoas ali de que eles precisavam se precaver em relação ao medo que poderia surgir a partir daquelas notícias de que haveria um grande conflito aqui mundial no planeta, de que aqui haveria uma guerra na crosta terrestre. e que muitos desencarnados sofreriam e desencarnariam nessa guerra. E Narcisa, quando está explicando para o André Luiz por que dessa preocupação lá no mundo espiritual com essas notícias que poderiam causar medo e pavor, ela disse assim para ele: olha, elevada porcentagem de existências humanas são estranguladas simplesmente pelas vibrações destrutivas do terror, que é tão contagioso como qualquer moléstia de perigosa propagação. Classificamos o medo como dos piores inimigos da criatura, por alojar-se na cidadela da alma, atacando as forças mais profundas. É aí que nos chama a atenção, porque quando a gente vive sob esse clima do medo, essas forças mais profundas são atacadas dentro de nós. E que forças são essas? É a nossa força de viver, é essa vontade de realizar, é esse desejo de progredir, é o desejo de progredir em paz, em harmonia com os outros, é esse desejo do crescimento espiritual, em estar em comunhão com as outras pessoas. Quando a gente está com medo, o que a gente faz? A gente contra-ataca. Ou foge, se isola, evitando o relacionamento, se fechando num mundo onde a gente não aproveita da experiência de compartilhar com o outro, ou a gente contra-ataca, ou a gente passa a agredir para se proteger. Então isso é o que ela está nos dizendo, de que quando a gente permite que o medo se instale em nós, o medo da vida, o medo do mundo, o medo da sociedade, o medo das pessoas, o medo de perder a nossa estabilidade financeira, o medo de perder os nossos afetos, quando isso se instala em nós, nós temos uma tendência a agir desequilibradamente. Por isso que nós precisamos ter cuidado ao receber essas notícias. Por isso que precisamos entender, compreender o que significa um mundo conturbado, o que significa um mundo onde nós somos muitas vezes manipulados pelos meios de informação, o que significa a gente estar no mundo onde a gente está compartilhando de uma experiência com outros e que estamos todos em prova, o que significa estar neste mundo e ter fé e ter confiança. Daí a importância, então, de refletirmos sobre o tema. E os Espíritos, eles nos alertaram ainda mais sobre o medo. Foi só André Luiz no livro Nosso Lar. Nós tivemos também o Espírito Joana de Ângeles, um dos seus livros chamados Momentos de Meditação, em que ela nos fala a respeito do quanto as nossas mentes se ligam a outras mentes de acordo com a natureza dos pensamentos. André Luiz também tratou isso intensamente na sua produção bibliográfica. Ele também nos alertou, Emmanuel, através do Chico, também nos alertou o quanto o nosso pensamento entra em sintonia com o de outras pessoas que têm os mesmos pensamentos que nós temos. E o quanto entra em contato com espíritos. Espíritos que vão ter medo, como a gente, e espíritos que também vão se utilizar do medo para nos comandar. Porque pelo medo, eles nos sugerem ideias e nós agimos estimulados por essas ideias. Quantas pessoas não compraram armas na sua vida por causa do medo? E tiveram armamentos de fogo dentro do seu lar? E quantas pessoas com esses armamentos de fogo, elas não causaram a morte de outras pessoas? Às vezes, numa discussão entre marido e mulher, um disparo leva alguém à vítima ali a se tornar um desencarnado. Na rua, acontecendo a mesma coisa. Isso é muito simples de acontecer. Conheço a história de uma pessoa que uma vez ele estava num estacionamento de shopping, ou supermercado, assim, aguardando a vaga. E a pessoa oportunista veio e colocou na frente dele. A arma estava no porta-luvas do carro. O impulso da pessoa ali naquele momento, com raiva por causa daquela situação, foi de pegar a arma e intimidar o outro. Como que você vem e tira a minha vaga? Felizmente a esposa, muito lúcida, e graças a Deus a mulher muitas vezes tem exercido esse papel junto ao homem, de ser ali a sua consciência, muitas vezes alertando seu risco, ela colocou os pés ali na tampa, ali no porta-luva, segurou ali e falou: daqui você não vai tirar essa arma. Porque ela imaginou as consequências que poderia ter de uma situação tão banal acabar em um desfecho trágico. Então veja, é muito fácil as pessoas se encaminharem para situações muito comprometedoras na sua vida, motivadas pelo medo. Essa pessoa é uma pessoa digna, trabalhadora, esse homem é uma pessoa de muito valor, mas naquele momento ele poderia ter cometido erro. A arma que ele tinha era para a sua suposta defesa. É motivado pelo medo, por essa necessidade de achar que precisa estar protegido de alguma forma, mas que nós não sabemos, numa situação como aquela, o quanto o nosso estado emocional pode nos encaminhar para uma tragédia. Então veja, nós criamos situações a partir do medo que nem temos consciência direito que está dentro de nós. Nós podemos criar um desequilíbrio na nossa vida e causar ali uma alteração profunda. De outras vezes, nós criamos a enfermidade em nós a partir do medo. Podemos até não provocar nas pessoas algum dano em função de estarmos com medo, mas a sensação de insegurança, esse temor permanente, ele cria reflexos no nosso próprio corpo físico. Ele determina transformações que vão provocar muitas vezes desgastes profundos. Porque toda sensação, toda emoção que nós temos desencadeia a liberação de substâncias do nosso corpo de uma forma ou de outra. Todas essas emoções que nós não temos consciência, que estão represadas dentro de nós, que não são trabalhadas, elas estão intensamente influenciando o nosso corpo físico. E elas estão também imprimindo transformações no nosso corpo espiritual. Nosso corpo espiritual é um elemento que liga o espírito ao corpo físico. Ele sofre as reações daquilo que o nosso corpo físico produz. Agora ele é bombardeado por perturbações que nós desencadeamos no nosso corpo físico, e ele é bombardeado também pelos pensamentos desequilibrantes, pensamentos em desarmonia que nós temos. Pronto, o nosso elemento de ligação espírito-corpo vai traduzir tanta perturbação que naturalmente vai se manifestar doenças no nosso corpo físico. Quantas das doenças que nós não temos hoje, de natureza gástrica, de natureza nervosa, da nossa musculatura, quanto disso não é dessa carga, desse medo que nós carregamos? É dessa carga, dessa ansiedade que nós carregamos, dessa necessidade de nos proteger, de nos resguardar, de nos defender. Daí a necessidade da consciência que temos que ter. E não foi só Joana de Ângeles que nos alertou sobre isso, de que a nossa mente se liga a outras e produz efeitos, né? Ela disse assim então no seu livro, olha, conforme a expansão das ideias, vincula-se a outras mentes e atua na própria organização fisiológica, entendam o corpo físico, em que se apoia, produzindo manifestações equivalentes à onda emitida. Então, nós produzimos sim essas alterações orgânicas. Em um outro sábio espírito, Hamédio, um espírito que nos traz muitas contribuições nesse campo da compreensão dos sentimentos, das nossas emoções, no seu livro chamado As Dores da Alma, ele também relata o quanto essas ideias de temor que nós podemos cultivar podem nos prejudicar. Ele fala assim, olha, quanto mais pensamos e voltamos a nossa atenção para as calamidades e desastres, mais teremos a impressão de que o mundo está limitado à nossa pessoal maneira catastrófica de vê-lo e sentir. Então, se eu me ligo a ideias de desastres, de tragédias, de violência, eu passo a conceber o mundo apenas como um local de desastre, tragédia, de violência. Eu passo a ver o mundo apenas dessa forma. E ele ainda prossegue, olha, o resultado do medo em nossas vidas será a perda do nosso poder de pensar e agir com espontaneidade, pois quem decidirá como e quando devemos atuar será a atmosfera do temor que nos envolve. Então nós estaremos sendo sempre compelidos a agir de acordo com essa ideia de insegurança que nos passam constantemente, de acordo com essa ideia de medo que nós vamos cultivando em função de tantas notícias ruins que chegam até nós, de tantas informações que nos vão trazendo esse estado em que estaremos em desequilíbrio, certamente. E essa esse conjunto, então, dessas notícias difíceis que recebemos, dessas informações desse mundo tão inseguro, o que ele vai fazer com a gente? Ele vai gerar em nós um estado de desestímulo, de desacreditar. E olha, quantos pais hoje não estão imprimindo na mente dos seus filhos uma ideia pessimista em relação à vida, uma ideia pessimista em relação ao nosso país, tão cheio de problemas, tão cheio de dificuldades. E quantos pais, na sua fala, estão colocando na cabeça dos seus filhos de que esse é um país que não vai merecer, por exemplo, o melhor dos seus cidadãos? Porque é um país que está sempre com corrupção, é um país que está sempre com problemas, é um país que nunca vai dar certo. Quantos não estão hoje criando a próxima geração de pessoas que serão indiferentes a essa sociedade? De jovens que vão querer estar vivendo em outras terras, em outros países, porque não acreditam nesse país. E nós estamos muitas vezes fazendo isso nos nossos diálogos, criando uma ideia de que aqui não é um bom lugar, de que aqui só se dá bem quem é oportunista, quem é esperto, quem passa a perna no outro. Às vezes nós nem queremos que os nossos filhos sejam desonestos, mas nós passamos a ideia para eles de que aqui só se dá bem essas pessoas. Sim, é a realidade, mas nós vamos nos entregar a ela? Ou nós vamos trabalhar para mudar? Ou nós vamos tentar fazer diferente? Esse é o grande desafio. Que os problemas existem, ninguém nega. Mas o grande desafio nosso, e é para isso que nós encarnamos, é para isso que aqui é a pátria do Evangelho, é a gente afirmar os valores. É afirmar de que nós vamos conseguir reverter isso. É ter esperança. Porque veja, se a nossa sociedade não tivesse chances de ser salva, de ser mudada, ela já teria entrado em declínio, já teríamos tido uma destruição, acabado tudo. Mas enquanto o homem pode viver, pode trabalhar, enquanto o homem pode se realizar, pode se relacionar, ainda há possibilidade de renovação. E nós temos esse potencial. Por mais que as pessoas hoje, na sociedade, possam ser pessoas que estão criando desequilíbrio, nós temos hoje, no país, muito mais pessoas honestas, nós temos no país muito mais pessoas íntegras do que pessoas desonestas. Veja, se a gente sair daqui agora, a gente vai ver pessoas trabalhando, pessoas movimentando a sociedade, pessoas cumprindo o seu papel. Esse número é muito maior de pessoas. O problema é que tem alguns que estão em postos errados e que precisamos mudar. Agora, como fazer isso se a gente desacreditar que é possível a mudança? Por isso nós não podemos perder a confiança, não podemos perder a fé de que poderemos um dia mudar isso tudo. A forma como vai ser essa mudança, nós vamos procurar descobrir, mas deve ser sempre a forma, através do trabalho, a forma pacífica, a forma da renovação das instituições, nunca usando a violência, nunca usando de nada que possa comprometer a vida dos outros. Mas nós temos que continuar acreditando no mundo, temos que continuar acreditando na nossa vida e na nossa sociedade. Porque que legado nós vamos deixar para as nossas gerações que vêm aí? O que nós vamos deixar para eles? De que não há esperança no mundo? O jovem hoje se perde facilmente nas drogas, se perde facilmente no sexo em desequilíbrio, porque ele não vê esperança. Ele não vê, muitas vezes, que vale a pena ter trabalhado, que vale a pena ter lutado. E muitas vezes, por essa falta de esperança, é que os indivíduos mais fracos, os indivíduos mais frágeis, eles se entregam aos desequilíbrios. Então, nós que acreditamos no bem, nós que desejamos o bem e que trabalhamos pelo bem, nós temos que continuar testando. Olha, independente... Oi? Pode ser um karma no Brasil? Sim, pode, mas nós podemos reverter. Nós temos na história países que não tinham condição social adequada nenhuma. Nós temos aí uma história que mostra, né? E eles puderam reverter isso, porque se cansaram da dor, do sofrimento e buscaram a renovação. Então a nossa nação, ela é muito promissora. Tem os problemas, tem as pessoas problemas, mas acreditemos que o poder do bem é muito maior, ele é muito mais poderoso na renovação do mundo. E aí, quando a gente volta a pensar nessa temática do medo, né, de que pode tirar da gente o estímulo para continuar vivendo e fazendo o bem, realizando o bem, nós poderíamos pensar, então é melhor não saber de nenhum problema, é É melhor não tomar conhecimento do sofrimento alheio. Mas essa também não é a forma de agir. Nós não podemos nos tornar indiferentes aos sofrimentos dos outros. Nós não podemos nos tornar pessoas insensíveis ao fato de existir uma calamidade, mesmo que seja num continente distante. Nós temos que nos solidarizar, nós temos que saber dos problemas. Mas o saber de um problema vai até um limite. É até o limite que nos solidarizamos, nos movemos em favor dessas pessoas para auxiliá-las, nem que seja com a nossa prece apenas, mas é prosseguir a nossa existência, sabendo que haverá meios, haverá um cuidado, haverá uma ação da espiritualidade maior em favor de todos que precisam. Nós precisamos aprender a confiar na providência divina, a saber que as pessoas estão em provas, estão em expiações, estão em momentos difíceis na sua evolução, mas nem por isso elas estão desamparadas, nem por isso elas estão esquecidas. Elas estão, sim, em momentos de provação, de expiação, mas estão recebendo o amparo, estão recebendo a proteção espiritual, e elas vão superar isso. Nós precisamos ter essa confiança, porque é isso que a espiritualidade tem nos ensinado e tem pedido que façamos isso em nossa vida, que confiemos nessa ação divina em nosso favor permanentemente. Então, nós vamos tomar conhecimento das situações difíceis até o momento em que nos solidarizamos, nos movemos em seu favor, mas depois a gente prossegue a nossa caminhada, prossegue a nossa vida, acreditando que continuarão existindo situações positivas no mundo. Não vamos permitir que essas notícias ruins, então, elas possam nos tirar a força de viver. E aí, algumas recomendações para a gente poder lidar com essas situações que podem nos causar esse medo e esse enfraquecimento perante a vida. Então, nunca usar das situações difíceis que nós vamos testemunhando no mundo para reforçar as nossas concepções negativas sobre a vida. Nós não podemos confundir a nossa forma de ver o mundo com aquilo que ele realmente é. Não podemos. Porque às vezes a gente está numa fase da vida que as coisas não estão muito bem para a gente, mas, no geral, as coisas podem estar boas. Então, eu não posso, porque aconteceu um desastre, uma calamidade, reforçar uma concepção negativa e pessimista que eu tenho da vida. Eu tenho que dissociar isso, eu tenho que separar as situações. E a gente precisa até ser consciente de que nós temos momentos que não estamos muito bem e temos momentos que estamos bem. Não vamos considerar o todo apenas por um momento. Não vamos considerar toda a nossa vida ruim porque estamos numa fase difícil. E aí é que muitas pessoas às vezes não percebem. Elas tiveram tantas situações boas na vida, tanto a seu favor, e elas se focam só em um momento difícil. Isso é uma injustiça que a gente comete contra nós mesmos. Às vezes tem fases da vida que nós não estamos muito bem, não produzimos bem, não somos a melhor pessoa para a família, não somos o melhor funcionário, e a gente tem uma tendência a cair no conceito perante nós mesmos. Puxa, eu não sou ninguém, não valho nada, eu sou um zé ninguém, e a gente esquece de todas as coisas que a gente fez antes. Veja, se fizemos, podemos fazer novamente. Se já fomos, podemos voltar a ser, e até melhor do que já fomos. Porque nós não podemos desacreditar de ninguém, nem de nós mesmos. Porque todos os seres têm um potencial divino de realização interior. Todos nós somos seres especiais no universo. Somos uma parte da criação divina única, porque nenhum ser humano é igual ao outro. Cada um é uma individualidade que é por si só um mundo, um universo. Cada um é uma criação especial de Deus e cada um é algo que tem a cumprir, algo ainda mais do que fez até agora. Por isso que não podemos menosprezar a ninguém nem a nós mesmos. Então, quando nós pensarmos nesses momentos difíceis que o mundo passa, não achar que isso reforça a nossa concepção pessimista no momento. O mundo já teve momentos muito mais difíceis, muito mais desafiadores do que os nossos. Nós estamos em momentos desafiadores, sim, mas sabemos que a cada luta, a cada dificuldade vencida, vem realizações em contrapartida, vem conquistas. Não podemos desanimar, não podemos esmorecer. Temos que também selecionar muito bem os meios que nos trazem essas notícias. porque há diferentes formas de você apresentar essas informações. Há aqueles que são profundamente negativistas, pessimistas, e que nos trazem de uma forma a causar um pânico geral. E há outros que são mais lúcidos e nos trazem a informação melhor contextualizada, melhor explicada. Então, nós temos que ter esse cuidado, porque há muitas pessoas que se aproveitam dessa tendência catastrófica que o ser humano tem de ver a vida, de achar que tudo vai dar errado, de que tudo vai ser problema, para ter audiência, para ter vantagens em cima disso. Então, a gente realmente selecionar os meios que nos trazem as informações. E, sobretudo, para superar qualquer momento de temor na vida, para superar esses temores que surgem, é reafirmarmos a nossa fé. É voltarmos a esses valores que nós cultivamos. Nós, no Espiritismo, nós temos valores imensos. Nós temos um conhecimento amplo sobre as leis divinas. Nós temos um conhecimento precioso sobre o que significa a lei de causa e efeito. Nós temos uma literatura maravilhosa que nos traz exemplos muito bons, muito úteis para nos ajudar a compreender a vida, a natureza humana, o seu destino, para que o homem está nesse mundo. E nós temos tantas comprovações da vida após a morte que nós não podemos nem mesmo temer a morte mais. Se a morte, que foi o maior das causas de temores para a humanidade até hoje é, para nós, ela está muito bem situada, qual o seu papel na nossa vida, e por isso mesmo nem a morte devemos temer, o que nós temos então a nosso favor? Nós temos muito, por isso que não podemos desanimar perante um mundo desafiador, por isso que não podemos desacreditar no destino humano. O nosso destino é um destino de superação. Se nós formos ver o quanto a humanidade vem ao longo desses 100 mil anos que a ciência estima que ela está presente nesse mundo, vencendo impedimentos, desafios, e quando a gente pensa que a gente faz parte de algo muito maior, a vida é algo extraordinário e impressionante nesse planeta. Nós já tivemos 5 grandes ondas de extinção de vida nesse planeta, e a vida é algo extremamente poderoso e permanece nesse mundo. Por quê? Porque ela é a criação divina, ela é da vontade divina estar aqui. A humanidade estar nesse mundo é da vontade divina. Então a superação, a possibilidade de vencer, é algo que está no nosso destino. E não podemos temer, não podemos esmorecer diante de nenhum obstáculo. E para que a gente possa ir finalizando, vamos lembrar de como Jesus lidou com a questão do medo. O Mestre, aquele que é o Senhor desse mundo, o Espírito Puro que nós temos notícia que passou por esse mundo, ele nos falou sobre o potencial do medo de destruir a nossa vida e de nos perturbar. Ele nos disse, está lá no Evangelho de João, no capítulo 14, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Ele está nos dando a receita aqui, para você vencer esse medo que te atemoriza, que te bloqueia, que te impede de progredir, creia em Deus. Lembre-se de quem você é filho. Creia no Mestre que você tem, nesse que veio para nos mostrar o caminho de união com Deus. E ele mais adiante, até se a gente pensar, mas eu acredito, eu tenho fé, mas eu tenho medo das provas que eu vou ter pela frente. E aí ele nos alerta assim, olha, não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Se a gente for enfrentar provas no amanhã, nós teremos um auxílio também. Se a gente tiver que passar por uma situação difícil, tenha certeza, nós teremos auxílio para atravessar aquele momento difícil. Não foi assim que tivemos até hoje? Cada um relembrando dos seus problemas, das suas dificuldades, e às vezes tem pessoas ingratas que pensam assim, puxa, mas eu nunca fui ajudado, nunca fui auxiliado. Todos nós fomos. Mesmo que você tenha estado sozinho no momento de crise e você atravessou por ele, da onde veio a força que te manteve ali? Da onde veio ali as ideias que te inspiraram a encontrar a solução de um problema? Isso tudo é parte de um conjunto de ação intensa em torno do homem. Às vezes Deus age pelos outros aqui encarnados em nosso favor. E às vezes ele age pelos desencarnados. Porque é um momento da prova que a gente tem que estar aparentemente sozinho, mas totalmente sozinho ninguém nunca está. Porque nós estamos sempre acompanhados pelo nosso anjo da guarda, nosso Espírito Protetor, que nos intui, nos direciona, nos ajuda. Só que como Ele não quer tirar de nós o mérito da conquista, Ele apenas nos intui e deixa que a gente faça as escolhas. Então todos nós já fomos muito bem amparados e assistidos e continuamos sendo. Se nós estivéssemos sozinhos no mundo, sem auxílio nenhum, nós estaríamos ainda na idade da pedra lascada. Nós ainda estaríamos degladiando um com o outro por um pedaço de carniça para poder comer naquele dia. Nós ainda seríamos o homem primitivo. A nossa evolução vem acontecendo porque outros que já tinham avançado na evolução estiveram junto de nós e nos ensinaram coisas e aprendemos, e dessa grande experiência que vamos tendo coletiva, nós vamos desenvolvendo o nosso potencial. Então, nós estamos sendo amparados de múltiplas maneiras. E Jesus, quando Ele esteve com os discípulos, Ele lidou. E isso nos serve para mostrar que aceitar a realidade que nós somos frágeis também. Porque se até aqueles que estiveram diretamente com Jesus tiveram medo em algum momento, eles nos mostram que conquistar essa confiança, essa certeza, é uma tarefa realmente árdua, mas que não é impossível a ninguém. Tem dois episódios muito curiosos do Evangelho em que Jesus mostrou para os discípulos o quanto o medo era prejudicial para eles. E o quanto esse medo era nascido da falta de fé que eles tinham. É mais uma vez para a gente ver o quanto a fé é o antídoto para o medo. Foi o episódio que ele teve então com Pedro. Havia ali um momento ali em que eles estavam no barco e eles viram se aproximando uma figura humana caminhando sobre as águas. Eles ficaram aterrorizados, né? Como podia? Eles no meio ali do mar e alguém se aproximando. Até que esse alguém diz para eles: não tenham medo, sou eu. Era Jesus que estava ali caminhando sobre as águas. Kardec explica como Jesus produziu esse fenômeno no livro A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. É um livro que vale a pena a gente conhecer e entender a base, por que Jesus pôde caminhar sobre as águas com um corpo físico como o nosso. Mas ele então, ao se aproximar, e Pedro reconhecendo que era o mestre ali, fala para ele então: mestre, ordene que eu vá até você. Porque Pedro era essa pessoa cheia de disposição, tinha aqueles ímpetos de realização, e vendo Jesus caminhando ali, ele falou assim: o mestre mandar, eu vou. Vou na confiança, na fé. E ele foi e começa a andar. Só que o mar estava meio tumultuoso, né? Estava ali o vento, as ondas mexendo ali a água. E o que, que ele faz então? Ele começa a ter medo. E é no medo que ele começa a afundar nas águas. Porque ele começa inicialmente a andar porque ele confia incondicionalmente em Jesus. Mas é no momento que ele tem medo, que ele duvida daquela situação tão insólita, um homem caminhando sobre as águas, é o momento que ele afunda. Essa situação nós podemos transpor de uma forma metafórica para a nossa vida. A gente começa a afundar na vida, no mar tumultuoso da vida, quando nós estamos permitindo que o medo tome conta da nossa existência. Quando nós confiamos no amparo divino, na proteção espiritual que nós temos a força para atravessar qualquer desafio. E ali Jesus salva Pedro, então, né? Pedro pede para Jesus, Jesus salva, ele tira das águas, e já chegando no barco, ele explica. Foi por causa da falta de fé, por ele não ter acreditado o tempo todo em que ele afundou. Jesus estava mentalmente criando uma base fluídica sobre a qual ele podia caminhar sobre as águas. Manipulando elementos do mundo que são semimateriais, ele pôde criar uma base material sobre a qual ele se apoiava. E ele usou a confiança de Pedro para criar a base que Pedro suportou Pedro nas águas. Mas Jesus era sábio em tudo, ele permitia que as pessoas aprendessem com a experiência. Ele permitiu que o medo de Pedro levasse ele a afundar, justamente para que ele compreendesse o quanto a fé era importante na vida dele. E depois explica para ele: olha, foi a sua falta de fé que te levou a afundar nas águas. A sua falta de confiança que está te comprometendo aí as realizações. Temos um outro episódio do Evangelho, já vou terminando, e que ele é muito ilustrativo também. É aquele episódio que Jesus está lá dormindo tranquilamente no barco e a tempestade convulsionando toda a natureza em torno ali. E os discípulos apavorados, e um pergunta: como é possível ele dormir com essa tempestade? E aí chamam, né, o mestre, e o mestre acorda então e fala: o que que houve, né? Naturalmente, Jesus tinha uma facilidade como espírito puro se desligar facilmente da matéria. Ele tinha consciência, assim, de que aquilo que estava se passando não era algo tão perturbador que pudesse comprometer a segurança de ninguém. Mas diz o Evangelho que ele repreende a tempestade. Podemos nunca esquecer do poder mental que Jesus tinha e da capacidade de interferência que ele tinha na natureza e tem até hoje. Ele, quando diz que o Evangelho que ele repreende a tempestade, é porque ele mentalmente determina que aquele ambiente se normalize. Que força é essa, que energia é essa? Um dia nós vamos conhecer esse poder mental. Mas ele novamente, acalmando ali os discípulos e a natureza, ele pergunta mais uma vez para eles: aonde está a fé de vocês? Aonde está a confiança? E realmente, eles conheciam quem era Jesus, sabiam que pessoa ele era, o que ele era capaz, como temer algo se está na companhia dele. Então, fica a lição para a gente, de que podem ser os maiores os desafios, maiores as perturbações que a gente encontra no mundo, se nós tivermos a fé, a confiança, nós vamos atravessar por aquilo. Vamos atravessar por aquilo que for necessário nós passarmos, e vamos ser vitoriosos. Alguém menos confiante no Evangelho vai pensar assim: mas ele não evitou a morte dele, ele não evitou a perseguição, ele consentiu com tudo o que aconteceu. Ele poderia ter se isentado da morte, mas não o fez. Porque como ele demonstraria que o homem sobrevive à morte sem morrer? Como ele provaria que o homem é um ser espiritual e não material? Como ele demonstraria que, mesmo sendo morto, crucificado, ele voltaria com todo o poder que ele tinha sem morrer? Ele iria esperar o envelhecimento, levar décadas para provar aquilo, não? Ele precisava partir porque a missão estava cumprida de instruir as pessoas. O Evangelho estava implantado. E ele demonstrou, ainda permitindo-se a morte, ele demonstrou: olha, nós somos seres espirituais. Vocês são seres espirituais como eu também sou. E um dia todos nós viveremos espiritualmente. Foi essa grande demonstração que ele fez, se permitindo morrer. Então nós vemos que em tudo ele saiu vitorioso, e em tudo ele mostrou que o homem triunfa tudo, até a morte. E é com essa confiança, com essa resignação, é com essa certeza que nós vamos enfrentar qualquer desafio. Nós somos seres destinados à imortalidade. E somos seres destinados à vitória, não à vitória aparente do mundo, mas à vitória sobre nós mesmos. Somos seres destinados à vitória espiritual, que é nos tornarmos um dia espíritos puros, libertos da matéria, plenos com as leis divinas, totalmente harmonizados com o Criador. Que Jesus nos abençoe a todos, nos dê uma excelente semana que se inicia amanhã, repleta de paz e realizações, e que tenhamos fé, coragem, que com certeza superaremos qualquer impedimento em nossas vidas. Muito obrigado a todos.